A pesada peça de ferro repousava sobre a bancada de madeira gasta, iluminada apenas pela luz fraca de uma lamparina a óleo. Era o antigo badalo do sino da vila, a parte interna que balançava e batia contra o bronze para anunciar as horas e os encontros. Matias passou o polegar áspero sobre a superfície do metal. Onde antes havia uma curva perfeita e sólida, agora existia uma superfície achatada e gasta pelo tempo. Décadas de batidas constantes haviam consumido o ferro, tirando o peso e a precisão da peça. Por causa desse desgaste, nas últimas semanas, o som do sino havia mudado. Não era mais um toque limpo e vibrante que cruzava os telhados das casas e alcançava os campos. Havia se tornado um som abafado, cansado, como se o sino não tivesse mais força para espalhar sua voz. A vila inteira sentia a diferença, mesmo sem saber explicar o motivo. O tempo parecia passar de forma mais pesada quando o som que o marcava perdia a sua clareza. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Matias sabia que não bastava tentar consertar a peça velha. O ferro havia dado tudo o que tinha para dar. Ele precisava forjar um badalo novo, com o peso exato e a forma correta, para que o sino voltasse a cantar com a clareza de antes. A decisão estava tomada. Ele faria isso esta noite. A promessa de um som limpo e forte ecoando na manhã seguinte trazia um propósito calmo para seu trabalho. Ele não faria isso com pressa. O trabalho com o ferro exige tempo, paciência e o ritmo certo. Lá fora, a noite estava escura e a chuva caía com uma constância pesada. O som da água batendo contra as telhas de barro da oficina criava um manto sonoro contínuo, isolando a forja do resto do mundo. Era um som denso e acolhedor. O vento soprava devagar, empurrando algumas gotas contra a pequena janela de vidro embaçado, desenhando caminhos de água que escorriam lentamente até a moldura de madeira. O cheiro de terra molhada entrava pelas frestas da porta, misturando-se ao aroma de fuligem, madeira velha e óleo que vivia impregnado nas paredes da oficina. A umidade deixava o ar frio, mas dentro daquele espaço, o ferreiro estava prestes a despertar o calor. Matias afastou a peça velha para o canto da bancada. Ele caminhou até o centro da oficina, onde a forja de pedra aguardava em silêncio. A estrutura era antiga, construída com pedras de rio assentadas com barro e argamassa, escurecida por anos de fogo e fumaça. O coração da oficina estava frio agora, coberto por uma fina camada de cinza cinzenta do trabalho do dia anterior. O primeiro passo era limpar o espaço para o novo fogo. Ele pegou uma pequena pá de ferro e começou a recolher as cinzas soltas, movendo a ferramenta com gestos lentos e ritmados. O som do metal raspando na pedra era seco e curto, contrastando com o murmúrio contínuo da chuva no telhado. Cada movimento de Matias era carregado de intenção. Ele não jogava as cinzas fora de qualquer jeito. Ele as depositava em um balde de metal ao lado da forja, vendo a poeira fina subir por um instante antes de se assentar novamente. Quando a base de pedra estava limpa, revelando o fundo escuro onde o calor nasceria, ele sentiu que o espaço estava pronto. A oficina parecia respirar junto com ele, aguardando o início do processo. O som da chuva lá fora engrossou um pouco, um tamborilar mais forte nas telhas, lembrando ao ferreiro que o mundo lá fora estava entregue à água, enquanto o seu mundo interno logo seria dominado pelo fogo. Ele olhou para a pilha de carvão no canto da sala e caminhou até ela, pronto para dar o próximo passo na construção de algo que devolveria à voz a sua vila. O carvão estava armazenado em grandes caixotes de madeira grossa perto da parede dos fundos. Matias mergulhou as mãos no caixote, sentindo a textura áspera e seca dos pedaços escuros. Ele selecionou os pedaços médios, evitando os muito grandes que demorariam a queimar e o pó fino que sufocaria a chama. O som das pedras de carvão batendo umas nas outras enquanto ele as recolhia era oco e amadeirado. Ele levou o primeiro punhado até a forja e o depositou no centro da base de pedra limpa. O cheiro seco do carvão cru subiu levemente, misturando-se ao ar úmido da noite. Ele repetiu o trajeto algumas vezes, construindo um pequeno monte escuro, deixando um espaço no meio para a isca de fogo. Para acender a forja, ele usava pequenos pedaços de madeira macia e lascas de pinho que guardava em um cesto próximo. Ele arrumou as lascas no centro do carvão, formando uma pequena cabana de madeira. O cuidado com essa preparação era essencial. Um fogo que nasce bem estruturado queima com estabilidade. Matias pegou uma pedra de fogo e uma peça de aço curvo. Ele segurou a isca de algodão carbonizado perto da pedra e bateu o aço com um movimento rápido e firme. O som metálico agudo cortou o ambiente e uma faísca brilhante saltou, caindo exatamente sobre o algodão. Um ponto vermelho começou a brilhar na escuridão do tecido. O ferreiro aproximou o rosto e boçou devagar. O ponto vermelho cresceu, espalhando-se pelo algodão, e um fio fino de fumaça branca subiu pelo ar. Ele colocou o algodão em brasa sob as lascas de pinho e continuou soprando com um ritmo calmo e profundo. O som do seu sopro se misturava ao barulho da chuva lá fora. Logo, uma pequena chama amarela e azulada nasceu, agarrando-se à madeira seca. O som de estalos suaves começou a preencher a oficina. O cheiro de pinho queimado substituiu o aroma úmido da chuva, trazendo uma sensação de conforto imediato. A luz da chama começou a dançar nas paredes de pedra, criando sombras longas que se moviam de forma lenta no chão de terra batida. Matias observou a chama crescer, alimentando-se da madeira, e de pouco em pouco começou a empurrar os pedaços de carvão mais próximos do fogo. Conforme o carvão começava a pegar fogo, as bordas escuras das pedras ganhavam um contorno cinza, seguido de um brilho vermelho profundo. A temperatura perto da forja começou a mudar. O frio da noite chuvosa recuou alguns passos, dando lugar a uma onda de calor agradável que tocou o rosto e as mãos do ferreiro. Era hora de dar fôlego ao fogo. Matias caminhou para a lateral da forja, onde ficava o grande fole de couro e madeira. A alça de madeira estava polida pelo uso de muitos anos. Ele segurou a alça e puxou para baixo com um movimento longo e contínuo. O fole respirou. O som do ar sendo sugado e depois expulso com força era como a respiração de uma criatura grande e adormecida. O ar viajou pelo tubo de ferro e atingiu o centro das brasas. Imediatamente, o fogo reagiu. O vermelho profundo transformou-se em um laranja brilhante e o calor aumentou de forma súbita. Matias manteve o ritmo no fole. Puxar e soltar. Puxar e soltar. O movimento exigia esforço do corpo, mas era um esforço familiar, um balanço que ele conhecia de cor. A cada movimento, a luz na oficina ficava mais intensa, iluminando as ferramentas penduradas nas paredes, a grande bigorna no centro do espaço e o teto de madeira escura. Com o fogo estabilizado e ganhando força, Matias precisava escolher o material. Ele soltou o fole e caminhou até a prateleira de ferros pesados. Ele procurava uma barra grossa, com massa suficiente para se transformar no peso principal do badalo. Seus olhos correram pelas peças escuras até encontrar um bloco retangular, espesso e comprido. Ele segurou o bloco com as duas mãos e o levantou. O peso era considerável, puxando seus braços para baixo. Era exatamente isso que ele precisava. Um sino grande exige um peso grande para ser despertado. A textura do ferro cru era fria, áspera e cheia de pequenas marcas da fundição original. Ele carregou a pesada barra até a forja, sentindo a solidez do material. O contraste entre a barra fria em suas mãos e o calor vibrante que irradiava do fogo marcava o início da transformação. Ele colocou uma das pontas do bloco de ferro diretamente no centro das brasas alaranjadas, apoiando o restante da barra na borda de pedra. O trabalho havia começado, e a chuva continuava a cair lá fora, indiferente ao fogo que agora dominava o espaço. O ferro descansava no coração do fogo. Matias voltou para o fole e retomou o movimento de respiração da forja. O som do ar empurrando as brasas era forte e constante. O calor na oficina agora era denso, preenchendo cada canto do ambiente. O ferreiro observava a cor do metal com atenção. A mudança não acontece de uma vez. É uma transição lenta que exige um olhar treinado. O cinza escuro do ferro começou a escurecer ainda mais, absorvendo o calor, até que um tom redondo vermelho muito fraco começou a surgir na ponta que estava submersa nas brasas. A luz do fogo refletia nos olhos de Matias quando ele mantinha o ritmo do fole. Lá fora, um trovão distante ressoou baixo, um som longo que tremeu levemente as paredes da oficina antes de se dissolver na noite. A chuva respondeu caindo um pouco mais grossa, batendo com mais força no vidro da janela. O som da água parecia querer competir com o rugido do fogo, mas dentro da forja o calor era absoluto. O vermelho no ferro tornou-se mais vivo, passando para um tom de cereja brilhante. Ainda não era o suficiente. Para mover uma massa de ferro tão grande, o calor precisava ir mais fundo. O vermelho cereja clareou, transformando-se em um laranja intenso, quase amarelo nas bordas. Essa era a cor certa, a cor da maleabilidade. Matias parou de bombear o fole. O silêncio do ar parando de fluir revelou o som crepilante das brasas superaquecidas. Ele pegou uma tenaz longa e pesada, com garras largas desenhadas para segurar blocos grossos. Ele apertou as garras ao redor da parte fria do ferro, garantindo que o aperto fosse firme. Com um movimento que usava o peso do próprio corpo, ele puxou a barra para fora do fogo. O calor que a peça irradiava era intenso, atingindo o rosto de Matias como uma onda invisível. A luz do incandescente iluminava o chão quando ele girou o corpo e caminhou os dois passos curtos até a grande bengala central. Ele deitou a parte brilhante do ferro sobre a superfície plana da bengala. O som do metal quente encostando no acero frio da bengala foi um chiado muito leve, quase imperceptível. Matias pegou seu martelo de desbaste, uma tenaz pesada com um cabo de nogueira longo e polido pelo suor de suas mãos. Ele ergueu o martelo acima do ombro. O movimento não era feito apenas com os braços, mas com as costas e as pernas, usando a gravidade a seu favor. O martelo desceu com força total sobre o ferro incandescente. O impacto produziu um som explosivo e seco, um estalo metálico profundo que ecoou pelas paredes de pedra e abafou completamente o som da chuva por um instante. Uma chuva de pequenas faíscas alaranjadas saltou do ponto de impacto, voando em todas as direções antes de se apagar rapidamente no chão de terra e se apagar. O ferro cedeu levemente sob a força do golpe. Matias não parou. Ele ergueu o martelo e atacou novamente. O ritmo foi estabelecido. O som da oficina se tornou uma cadência regular de batidas pesadas. O ferreiro girava a barra de ferro um quarto de volta com a tenaz a cada dois golpes, garantindo que a ponta retangular começasse a arredondar e esticar a ponta. A cada batida, o tom do impacto mudava ligeiramente à medida que a forma do metal se alterava. O cheiro de ferro quente e escamas de óxido queimando enchia o ar, um cheiro mineral e forte. O esforço físico começava a mostrar seus sinais. O suor brilhava na testa de Matias, refletindo a luz alaranjada da peça. O amarelo intenso do ferro começou a esfriar, voltando para o vermelho cereja e depois para um vermelho escuro. Conforme a cor mudava, o ferro oferecia mais resistência ao martelo. O som do impacto ficava mais agudo e o martelo parecia quicar com mais força na superfície. Era o sinal de que a janela de trabalho havia se fechado para essa etapa. Bater no ferro frio poderia criar rachaduras internas. Matias abaixou o martelo, sentindo o peso da ferramenta puxar seu braço para baixo. Ele levantou a barra com a tenaz e caminhou de volta para a forja, mergulhando a ponta escurecida de volta no centro das brasas. O som forte do martelo cessou e o murmúrio da chuva no telhado retornou ao primeiro plano, enchendo o espaço enquanto o ferro descansava e recolhia calor mais uma vez. Enquanto o ferro recuperava o calor nas brasas, Matias aproveitou para beber um gole de água de uma caneca de barro que ficava em uma prateleira distante do fogo. A água estava fria, um contraste refrescante contra o calor que dominava seu corpo. Ele engoliu suavemente, sentindo a frescura descer pela garganta enquanto seus olhos não deixavam o centro da forja. O trabalho de desbaste inicial havia alongado a ponta da barra, mas a forma ainda era bruta e irregular. O badalo precisava de uma forma específica, uma base pesada e arredondada, como uma gota alongada que concentraria o peso no ponto exato de impacto com o sino e uma haste mais fina que subiria até o anel de fixação. Ele voltou ao fole e deu vida às brasas novamente. O som da respiração da forja retornou, constante e poderoso. O cheiro de carvão novo queimando se misturou ao ar já denso da oficina. Quando o metal atingiu novamente aquele tom de alaranjado brilhante, quase fluido na aparência, Matias o retirou do fogo. O calor irradiou contra seu avental de couro grosso. Ele levou a peça até a bigorna, mas desta vez não a colocou no centro plano. Ele apoiou a parte que seria a haste sobre a borda arredondada da bigorna. Ele trocou o martelo pesado por um martelo de face curva, mais leve, desenhado para espalhar o material. Os golpes agora eram mais rápidos, menos explosivos, mas muito mais precisos. O som mudou de estrondo profundo para um repique mais alto e cantado. Cada batida do martelo empurrava o metal quente para baixo, afinando a haste e deixando a base intacta. Matias movia a tenaz com destreza, girando a peça continuamente. O ferro incandescente parecia argila dura sobre os golpes, cedendo milímetro a milímetro. A transição entre a base pesada e a haste fina começou a se formar, uma curva suave nascendo do bloco rígido. A concentração do ferreiro era total. Ele não olhava para a ferramenta, apenas para o ponto exato onde o martelo encontrava o ferro. O suor escorria pelo seu rosto, mas ele não parava para secar. O ritmo das batidas era quase musical, uma percussão acelerada que encontrava harmonia com o som da chuva constante lá fora. O vento soprou mais forte por um momento, fazendo a chama da lamparina na bancada distante tremer e projetar sombras que dançavam nas paredes de pedra. O ar frio da tempestade tentava entrar pelas frestas, mas o calor da forja era uma barreira invisível e impenetrável. Quando a haste atingiu a espessura desejada, o metal já estava perdendo sua cor viva, voltando ao vermelho escuro. Matias precisava criar o anel superior, a argola por onde o pino de sustentação passaria. Ele voltou a peça para o fogo. O tempo de espera agora era mais curto, pois a haste mais fina aquecia mais rápido. Quando retirou o ferro, o alaranja brilhava apenas na ponta superior. Ele levou a peça até o chifre da bigorna, a parte cônica que se projetava para a frente. Apoiando a ponta quente sobre a curva do cone, ele começou a bater de lado, forçando o metal a se dobrar sobre si mesmo. O som do martelo batendo no vazio quando passava pelo ferro e atingia a bigorna era um tinido agudo e claro, que soava como um pequeno sino dentro da oficina. A ponta de ferro começou a curvar, formando um gancho. Matias continuou batendo, guiando o metal quente ao redor do cone de acero até que a ponta encontrasse o início da haste, fechando um círculo perfeito. O cheiro do metal quente era forte, uma presença quase física no ar. A forma básica do badalo estava pronta. A gota pesada embaixo, a haste reta no meio e o anel de suspensão no topo. A peça pesada e retangular que ele tirou da prateleira não existia mais. Em seu lugar, havia uma forma com propósito, nascida do fogo e da força. Matias abaixou o martelo e soltou um suspiro longo, observando a peça escurecer lentamente sobre a bigorna, enquanto o calor se dissipava no ar da oficina. O trabalho pesado de forja estava concluído, mas o badalo ainda não estava pronto para o sino. A forma bruta precisava de refinamento. O anel superior, por onde o eixo de movimento passaria, precisava ter um interior liso e perfeitamente circular, para que a peça pudesse balançar livremente, sem atrito desnecessário que desgastasse o metal ou prendesse o movimento. Além disso, Matias precisava forjar o pino de sustentação, a peça menor que conectaria o badalo à estrutura do sino. Ele deixou o badalo descansando sobre a bigorna, irradiando um calor que agora era apenas morno à distância, e pegou um pedaço menor de ferro cilíndrico. Este material era mais rápido de trabalhar. Ele o aqueceu na forja até o vermelho vivo e, com golpes curtos e rápidos na bigorna plana, afinou as duas pontas, deixando o centro mais grosso. O som dessas batidas era leve, um repique ágil que não exigia o peso do corpo inteiro. Ele formou uma cabeça chata na uma das pontas, semelhante a um prego gigante. O pino estava feito. Ele o jogou em um balde de areia seca para que esfriasse lentamente, mantendo a dureza do metal estável. A chuva lá fora havia mudado de tom. A tempestade pesada do início da noite havia passado, deixando em seu lugar uma chuva média, constante e tranquila. O som das telhas não era mais um tamborilar caótico, mas um murmúrio contínuo, um som de fundo que trazia uma sensação de calma para dentro da oficina. O ar que entrava pelas frestas parecia mais limpo, carregado com o cheiro puro de folhas molhadas e terra lavada, misturando-se suavemente com o ambiente defumado da forja. Matias pegou o badalo, que agora estava com uma cor de grafite escuro e quente ao toque, mas não o suficiente para queimar o couro de suas luvas. Ele levou a peça até uma grande morsa de ferro presa a um toco de madeira maciça, fincado profundamente no chão de terra. Ele posicionou a haste na morsa, deixando o anel superior exposto, e girou a manivela pesada. Os dentes de aço da morsa morderam o ferro com um som de raspagem surda, prendendo a peça com firmeza absoluta. Ele caminhou até um painel de madeira na parede, onde diversas limas estavam organizadas por tamanho e textura. Ele escolheu uma lima meia cana, larga e com dentes grossos. Voltando à morsa, ele inseriu a lima dentro do anel do badalo. Com as duas mãos segurando as extremidades da ferramenta, ele empurrou e puxou a lima contra o interior do ferro de aço. O som que se seguiu foi um raspar áspero, longo e ritmado. Era um som de fricção pura, de aço duro cortando ferro macio. A cada movimento, uma pequena quantidade de pó de ferro escuro caía sobre a morsa e o chão, como uma areia muito fina. Matias aplicava pressão na ida e aliviava na volta, criando um balanço com os ombros. O esforço era constante e focado. Ele parava de vez em quando para passar o polegar por dentro do anel, sentindo a textura do metal. Onde antes havia pequenas ondulações e asperezas deixadas pelo martelo, agora surgia uma superfície plana e lisa. O tato era seu guia principal neste momento. O metal estava esfriando completamente, e o calor do trabalho físico mantinha o ferreiro aquecido. Depois de alisar o interior do anel, ele trocou por uma lima plana e começou a trabalhar as bordas externas, arredondando qualquer quina viva que pudesse criar pontos de tensão. O som da lima plana era um pouco mais agudo, um chiado contínuo que preenchia a oficina. Ele trabalhou por um longo tempo, movendo a lima com a precisão de quem conhece o caminho de cor. A peça bruta começava a ganhar a aparência de algo finalizado, algo feito com cuidado. O pó de ferro cobria suas luvas e a base da morsa. Quando ele passou a mão por toda a peça e não encontrou nenhuma resistência irregular, nenhum ponto áspero, ele sabia que a forma estava completa. O badalo estava liso, simétrico e pronto para o último tratamento com o fogo. A peça estava com sua forma e textura finais, mas o ferro, depois de ser aquecido, batido, dobrado e limado, acumulava tensões internas. Se fosse colocado em uso dessa maneira, o impacto constante contra o bronze do sino poderia criar rachaduras invisíveis ao longo do tempo. Matias precisava estabilizar o metal, dar a ele a resistência certa para durar muitas décadas. Ele precisava temperar e proteger a superfície. A forja já estava baixa, apenas um amontoado de brasas vermelhas cobertas por uma fina camada de cinzas. Matias adicionou mais alguns pedaços de carvão e usou o fole suavemente. Ele não queria um calor extremo dessa vez. Ele queria um calor brando e uniforme. O som do ar fluindo era lento, quase como um suspiro prolongado. O fogo acordou devagar, espalhando uma luz suave e alaranjada pela oficina. Ele soltou o badalo da morsa e o colocou sobre as brasas, cobrindo-o parcialmente com o carvão quente. O objetivo era aquecer a peça por inteiro, até que atingisse um vermelho muito escuro, quase invisível sob a luz do dia, mas perceptível na penumbra da oficina. Enquanto o badalo aquecia lentamente, Matias preparou a proteção. Em uma pequena panela de ferro de fundo grosso, que ficava sobre uma chapa de metal ao lado do fogo principal, ele colocou pedaços de cera de abelha bruta e um pouco de óleo de linhaça. O calor residual da chapa começou a derreter a cera. O som do bloco sólido amolecendo e se misturando ao óleo era um borbulhar muito fraco e denso. Um cheiro doce e terroso de cera derretida subiu pelo ar, misturando-se de forma surpreendente com o cheiro de metal e fumaça, criando um aroma rico e confortante no ambiente. Ele observou a cor do badalo no fogo. Quando o metal alcançou aquele tom de vermelho sombrio, um calor que vinha de dentro da peça, Matias o retirou com a tenaz. Ele não o mergulhou em água ou óleo frio para um choque térmico agressivo. O badalo não precisava ser duro e quebradiço como uma faca. Precisava ser tenaz e resistente. Ele pendurou a peça por um gancho de arame grosso, suspenso sobre uma tina de madeira vazia. O calor irradiava do ferro suspenso, aquecendo o ar ao redor. Com um pano grosso de algodão amarrado na ponta de um bastão de madeira, Matias mergulhou a ponta na panela de cera e óleo derretidos. A mistura quente encharcou o tecido. Ele levou o bastão até o badalo suspenso e pressionou o pano encharcado contra o ferro quente. Imediatamente, um chiado alto e sibilante cortou o silêncio da oficina. Uma nuvem branca e espessa explodiu do ponto de contato, subindo em direção ao teto escuro. O cheiro de cera queimada e óleo quente inundou o espaço, denso e protetor. Matias moveu o bastão rapidamente, espalhando a cera por toda a superfície da peça. Onde a mistura tocava o metal quente, ela derretia instantaneamente, penetrando nos poros minúsculos do ferro escuro e selando a superfície contra a ferrugem e a umidade. O som do chiado acompanhava cada movimento, uma resposta viva do calor ao líquido. O cinza opaco do ferro se transformou em um preto profundo e brilhante, acetinado, a cor da noite sólida. Ele continuou esfregando até cobrir toda a base pesada, a haste fina e o anel superior. A fumaça branca continuou subindo por alguns minutos, dançando no ar antes de se dissipar pelas frestas do telhado. A chuva lá fora continuava seu ritmo calmo, um contraste suave com a intensidade do processo de selagem que acabara de acontecer. O badalo agora estava protegido. A cera havia se fundido com a superfície do metal, criando uma barreira duradoura. Matias afastou o bastão e deixou a peça pendurada, esfriando lentamente no ar noturno. O brilho molhado da cera quente começou a secar, deixando um acabamento fosco e profundo. O trabalho de transformação pelo fogo e pela fricção estava finalmente encerrado. O que restava era a união das partes. O badalo esfriou pendurado no gancho por um longo tempo. Matias usou esse período para organizar a bancada de madeira, afastando as limas, as sobras de metal e a peça velha e gasta que havia iniciado todo o processo. Ele limpou a superfície da madeira com uma escova de cerdas duras, varrendo o pó de ferro e a sujeira para o chão. O som das cerdas raspando na madeira era áspero e seco, limpando o espaço para o momento final. A lamparina a óleo continuava acesa no canto, projetando um círculo de luz amarelada e quente sobre a área limpa. Quando tocou no badalo negro, o metal estava apenas ligeiramente morno, uma lembrança distante do fogo que havia moldado. A textura sobre os dedos era completamente diferente de quando a barra de ferro havia sido escolhida. Não havia mais aspereza ou irregularidades. A superfície coberta de cera curada era lisa, quase mole ao toque, com uma solidez que transmitia confiança. O peso da peça era denso e equilibrado. A gota pesada na base puxava a peça para baixo com uma gravidade natural, enquanto o anel superior parecia leve e pronto para o movimento. Matias desceu o badalo do gancho e o colocou com cuidado sobre a bancada de madeira limpa. O som do ferro pesado encontrando a madeira foi um baque surdo e firme, o som de algo que pertence ao lugar onde foi colocado. Ele caminhou até o balde de areia e retirou o pino de sustentação que havia forjado antes. A areia escorreu do metal com um farfalhar suave. O pino estava frio e com a cor cinza natural do ferro. Ele limpou com um pano e o levou para a bancada. Era o momento da montagem, o teste final da precisão de seu trabalho. Ele pegou uma pesada argola de ferro forjado que já pertencia à estrutura do sino, a peça que ficaria presa ao teto da torre. Ele alinhou o anel superior do novo badalo com os furos da argola de suporte. O movimento foi cuidadoso, garantindo que os caminhos estivessem livres. Com a mão direita, ele pegou o pino de sustentação. Ele inseriu a ponta do pino através do primeiro furo da argola de suporte, sentindo a leve resistência do metal contra metal. Ele empurrou o pino mais fundo. A ponta atravessou o espaço vazio e encontrou o anel liso do badalo. O pino deslizou sobre o interior do anel com facilidade, sem prender, confirmando que o trabalho com a lima havia sido perfeito. O som do metal deslizando sobre o metal era um sussurro mecânico, limpo e preciso. O pino continuou seu caminho até atravessar o segundo furo da argola de suporte, travando a montagem. A cabeça chata do pino encostou na argola com um pequeno clique metálico, sólido e definitivo. Matias segurou a argola de suporte e levantou o conjunto inteiro da bancada. O peso total puxou seu braço, mas ele manteve a peça suspensa no ar. Com a outra mão, ele empurrou levemente a base pesada do badalo. A peça balançou. O movimento foi suave, contínuo e silencioso. O pino girava perfeitamente dentro do anel, sem nenhum atrito desnecessário, sem nenhum rangido. O badalo oscilou para frente e para trás, embalado por seu próprio peso, cortando o ar da oficina em um arco perfeito. O ferreiro observou o balanço lento da peça escura sobre a luz da lamparina. Não havia som no movimento, mas em sua mente ele já podia ouvir o impacto. Ele imaginou aquela massa densa de ferro negro encontrando a parede curva de bronze do sino. Ele sabia exatamente o som que faria. Seria um som profundo, claro e vibrante. Um som que faria a torre tremer levemente e geajaria longe por cima dos telhados da vila. Um som que anunciaria as manhãs com vitalidade e marcaria o fim dos dias com paz. O desequilíbrio que o incomodava estava resolvido. A peça velha e achatada no canto da mesa era apenas memória. O que ele segurava em suas mãos era o futuro da Voz da Vila, construído com paciência, fogo e força. Ele deixou a peça balançar até parar por conta própria, pendendo perfeitamente reta em direção ao chão. Uma sensação de suficiência e trabalho bem feito encheu seu peito. A noite havia cumprido seu propósito. Matias deitou a peça montada de volta na bancada, com o cuidado de quem acomoda algo precioso. O baque da madeira recebendo o peso foi o último som de trabalho da noite. A oficina agora estava tomada por uma quietude profunda. O fogo na forja havia se reduzido a um pequeno monte de brasas escuras que pulsavam com um vermelho muito fraco sobre a camada espessa de cinzas acinzentadas. O calor intenso que antes dominava o espaço havia recuado, deixando apenas uma temperatura morna no ar, que se misturava ao cheiro de cera curada e lenha queimada. Ele começou a guardar as ferramentas. O martelo pesado voltou para seu gancho na parede. As tenazes foram alinhadas na prateleira de pedra. O som do metal encostando na pedra e na madeira, quando ele organizava o espaço, era calmo, sem pressa. Cada coisa retornando a seu lugar de descanso. Ele pegou uma vassoura de palha rústica e varreu o pó de ferro e as lascas de carvão do chão de terra ao redor da base da forja. O farfalhar da palha no chão era um som macio e arrastado, varrendo não só a sujeira, mas também a energia agitada da criação. A chuva lá fora havia diminuído ainda mais. Agora era apenas uma garoa fina, um sussurro úmido e quase imperceptível nas telhas. O vento havia parado completamente. A tempestade havia lavado a noite e deixado para trás uma madrugada calma e silenciosa. Matias caminhou até uma bacia de esmalte branco descascado que ficava sobre um banco de madeira no canto da sala. Ele pegou uma jarra de barro e derramou água fresca na bacia. O som da água caindo e quebrando o silêncio da oficina foi limpo e cristalino. Ele mergulhou as mãos na água fria. O contraste com o calor residual que ainda sentia na pele foi um alívio profundo. Ele esfregou as palmas, os dedos e os rustos, lavando o pó escuro, o suor e a fuligem. A água na bacia turvou-se rapidamente, carregando as marcas do trabalho. Ele pegou uma toalha de algodão rústico que estava pendurada ao lado e secou as mãos e o rosto com movimentos lentos, sentindo a textura áspera do tecido contra a pele limpa. A tensão dos músculos das costas e dos ombros começou a ceder, relaxando com o fim do esforço. Com as mãos limpas, ele caminhou até a porta de madeira dupla na entrada da oficina. Ele abriu apenas a parte superior da porta, que era dividida ao meio. O ar frio e úmido da madrugada entrou imediatamente, trazendo o cheiro purificado de terra e folhas molhadas. Matias apoiou os antebraços na borda da porta fechada e olhou para fora. A rua de terra da vila estava escura e pontilhada por pequenas poças de água que refletiam a luz fraca da lua que começava a aparecer por trás das nuvens finas. Tudo estava imóvel. Ele ficou ali, parado, sentindo a brisa fria no rosto e ouvindo as últimas gotas da garoa caindo das folhas das árvores próximas. Atrás dele, a oficina repousava em sombras, guardando sobre a bancada o badalo negro e perfeito, pronto para encontrar o sino ao amanhecer. Não havia mais nada a ser feito, nada a ser consertado ou moldado. O peso do dia havia sido transformado em algo sólido e duradouro. Respirando fundo o ar limpo da noite, o ferreiro deixou que o silêncio da vila adormecida tomasse conta de seus pensamentos, encontrando no cansaço do corpo uma paz profunda e merecida.